Sierras, a Magnilhas, um papai 2-8 alfa, matando uma mil pés no corredor forte. 869, autorizado pouso piscina 0, vento 110 graus, 149. Repouso na 1-0, boa noite, 69. Papa Tango Oscar, Golfo Uniforme, no solo aos 48, confirme base de destino. Gente, livre táxi via Papa, estaciona Polícia Livre. O esquizo, autorizado ingresso no 7, reporta ali ao próprio. Link 07, vou localizar o Thiago. Ok, o Link 07, pelo que você vai descer nessa posição por mais 5 minutos. Link 07. Link 07, prossiga. Preciso permanecer nessa posição por mais 5 minutos, mantendo 1510. Fecha link 2708, autorizada a manter piscina 0. Tango Whisky, Kilo Zulu, autorizado a decolar piscina 7, vento 110 graus, 149. Azul 2708, na escuta? Na escuta. A linha manter piscina 0, azul 2708. A linha manter piscina 0, 2708. No solo, ao 5-1, no direito, ao solo Salvador, 1-2-1, décimo 9. Para uma mil pés nesta posição, devido à decolagem? Afirmativo. É, fica o filho desta 500 pés de mandante. Certo, está autorizado a gente dar o 7. 700 pés de onda, certo. O 5-1. Próxima ponta, transfere controle 119, décima 8, por favor. 8198, não falou de Papuá, teve que acertar um desvio aqui de afasta, né? Quilos, ó. Gente, o Esquilos do Grato, vem, vamos. Torre, boa tarde, a 3145 da Santa, pronto, para estar dando a zero. Gente, a 3145, após início da rolagem do APR e da Azul, a linha mantém-se no zero. E após o azul iniciar, a gente vai manter na 1-0, 3-1-4-5. Azul 2708, autorizado a decolar piscina 0, vento 1-0-0 graus, 1-5-9. Desejo lá, 1-0, 2708. Controle aquele cordial, boa tarde, Papatango, Whisky do Zulu. Papatango, Whisky do Zulu, boa tarde, mantém as condições visuais, o ajuste chama 0-1-1, reporte para da barra. Possibilidade de acender para o 2500? Autorizado 2500 pés, o Whisky do Zulu. Salvador, boa tarde, eu vou no 620 no ponto de estado, dono 0 e som. Vou no 620, mantenha a ponto de estado, destino 0. Mantenha a ponto de estado, eu vou no 620. Azul 2708, decola o 53, chama controle Salvador 119, décima 8. 198, 2708. Salvador, boa tarde, Azul 2708. Azul 2708, boa tarde, contato radar, chega para o, sem restrição para o nível 080, após 2 mil pés autorizado direto MOMON. 080, após 2 mil, MOMON 2708. San 3, 145, autorizado até Palácio 0, vento 110 graus, 159. Sim. No 620, autorizado nem mandei no 0. Nem mantendo no 0, vou no 620. São 3045, contato radar, chega para o nível 360, após 2 mil pés autorizado direto em Jama. 360, Zobre, informante GR, quem? Afirme? É, órgão a bordo. Certo. Contato da colapso no 0, vento 100 graus, 159. Contato da colapso no 0, vou no meio da... Sim, 3145. Sente 07, voo direto Suásia, reporte visual com campo. Com campo, tráfego anteriormente informado, está na posição de 12 horas a 3 mil, mantendo a mil pés. 12 graus, para 1010, a proa de Coordenação, por favor, governador, pela sua vez que visual com tráfego, agora 3 horas. Centro 145 autorizado pelo centro Recife, direto à posição Dobson. Direto à posição Dobson, 3145. Chamalé 2-0, boa tarde, autorizado direto à posição ITAP, deixa para o nível 050. Boa tarde, voo 620. Voo 620, boa tarde, contato radar, chega para o nível 370, saiu da PUC. 370, saiu da PUC, voo 620. Azul 2708, quando possível, estimado para pouso. 1912, 2708. Quando possível, direto 3, Natália, 2708. Está autorizado direto, azul 2708. direto com ele, Santana, 2708. Elemento 07, frente, chama a torre, MOL, para decimal 95. 2295, elemento 07. Lula, papamate, confirmei, fazemos sobrevoo em Pituaçu. Afirma, mais 2 minutos na região, fica. Certo. 876, serviço radar encerrado, 61 milhas em Salvador, chame o controle de ar, frequência 120, decimal 1. Campo, solicito o ingresso para o Rio de Janeiro. Rede Olímpio 07, autorizado, pé na 200, pista no zero. Reporta para girar, pé na base. 7, ingresso pé na 200, reporta a base, para girar a base, o Olímpio 07. Torre, o gol 1169, pode para a zona. Gol 1169, mantenha a quantidade no zero. Rebate. 3135, decola 59, chama o controle 119-18. Controle 1198, da 3235. 1169, autorizado nem mandei isso no zero. Nem Salvador, boa tarde, Tan 3235, traça 2 pro pé, saída da El, transição Leda, ótima. Tan 3235, boa tarde, contato radar, chegou para o nível 6.000, autorizado direto Leda. Direita, na prova de Leda, Tan 3235, subindo ali pro 360. Azul 2708, traça de Leda, 9 milhas, uma trama 065, contato alta 34. Para onde está esse 208? Papa Tango Eco, Papa Novembro, traço de 1 hora 7 milhas, como Noroeste, Papa Tango 72, matando 080. Controle, ali é Papa Mike, validando situação, segue para ele contar o rei. Sim, você pode visual colocar o esposo ali na Papa Mike. Pode tirar visual, Mike. Chamalha 2 na 0, confirme será executado o procedimento entre 2 e o pista na 0 ou solicitará o R-Nave. Pronto, chamalha 2 na 0, vou direto para a revista 366, desça para 4.000 pés, eu lixo na 0 no 1. É, sentido prático. Azul 2708, desce inicialmente a nível 070. 070, 2708. Lula Papa Mike, presença livre. Azul 2708, reporte para a mudança de regras. Certo, Azul 2708, plano modificado 1902, o traço anteriormente informado ou superado. Deixa para o estudo de traço de Tesoura de Santana, reporte cruzando 4.510. Deixa para o traço, reporte para a 1620, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, voo 620, boa tarde. Boa tarde. 119, decimal 8. 198, voo 119, boa. Frequência livre, Papa Tango, isso que eu uso. 3145, chamo Centro Recife, rumo 25, decima 1, ao TR 123, decima 8. 1251, 258. 123, decima 8. 1238. Salvador, boa tarde, voo 1969, igual a Natael. Voo 1969, boa tarde, contato radar, chegou para o nível 360, autorizado direto líder. Sobre ascensão 360, vai direto letra, voo 1969. Esse é o nome 1260, vista para 2510, autorizado procedimento R9, reporte está sendo servido 366. Pista direita, reporta novamente na taxi delta para o cruzamento. Pista direita, está para o cruzamento do cruzamento. Tem livre decolagem em pista no zero, vento 1.00 graus e no 5 nós. Iniciando no 0, 69. Peça ajuda 708, frequência livre para a coordenação. Até. Drone Salvador, é o Papapá Lima Papa Mais novamente. Papapá Lima Papa Mais, prossiga. Tem outra notificação do helicóptero ao meio para o MC até o Rio Único, mantém mais 08 para 5 anos, com rota 44. Certo, o Lima Papa Mais mantém as condições visuais e ajuste na 061. Autorizado o cruzamento entre Sintra e Duna, reporte visual com local de pouso. Ok, autorizado o cruzamento entre Duna e Sintra, reporte lá visual com local de pouso, na Papa Mais. Pista 07, autorizado o cruzamento da pista, 028, livre via até o estacionar com essa livre. Livre cruzamento. Recife, 125 decima 1, Alter 123 decima 8. 251, Alter 1238, dá 38. Meia, chama o controle Salvador, 119 decima 8. Ok, tchau, meu rei, boa tarde. Coordena o setor de assistente direto. Ótima! Bom, 1969, mantenha a saída devido dois tratos anteriormente decolados para frente na mesma saída. Ótimo, na saída. 1969, obrigado. Salvador, boa tarde, 1973 está voando, cruzando 2000. Pode ir direto daí? Agiu 1973, boa tarde, contato radar, chegou para o nível 320, autorizado direto Leda. Ah, melhor ainda, obrigado. Papapá, mais de leite ao meu, prossiga. Alocado 0115 no transponder, decolou com o plano da ilha de Safarina, vai cruzar Safarina. Certo, o Mike de Leste Romeu mantém as condições visuais e ajuste na 01. Fique atento ao tráfego do Lima Papa Mike para Serra Índia Coimbra. Ajuda o 769, boa tarde, autorizada a chegada a Banff, reporte para a descida. Centro 1190, confirme se irá solicitar o procedimento MDB da pista 0 ou se irá solicitar o R9. R9, pode executar. Afirma. R9. Sim, contra o Zona 90, voo direto Serra Vista 366. Serra Vista 366, voltando, seja uma vida. Ajuda o site, o canal que precisa. Gente, o ajuda 789, voo direto Serra Vista 367. Chama 6260, complete procedimento R mais, chama a torre 118 do sinal 95. Salvador, uma boa tarde, 6260, transfere. Chama 6210, boa tarde, ajuste no 011. Continua a aproximação, agora autorização de pouso. Informação de tráfego, helicóptero Alfa Sierra 65. Iniciando a decolagem na pista auxiliar, 17. Continua a guarda autorização de pouso, em tráfego Xené 6210. Obrigado, Gomes. Zero. ILS pista 10, inoperante. Controle Salvador, 119 decimal, 80. Torre operando na frequência 118 decimal, 95. Solo e tráfego, 121 decimal, 90. Atenção, taxiway Alpha, interditada. Entre taxiways Índia e Juliet. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 122 decimal 5. Informe que recebeu informação papá. Salvador International Airport, information APA 17530, wind 110 degrees, 13 knots, visibility more than 10 kilometers, scattered 1700 feet, altimeter setting 1011, transition level 050, temperature 29 degrees, NDB Zulu, procedure for runway 10, active runway 10, ILS runway 10, out of service. Salvador approach control 119.80, control tower on 118.95, ground control and clearance 121.90, attention, taxiway Alpha closed between taxiways India and Juliet, flock of birds in the vicinity of the aerodrome. Aircraft coming to military apron. Contact with Salvador operation 122.5. Advise you received information upon. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Papá. 1753. Zulu. Vento 1.10. Graus. 1.3. Nós. Visibilidade maior que 10 km. Céu parcialmente nublado. 1.700. Pés. Ajuste de altímetro. 1.0. 1.1. Nível de transição. 0.50. Temperatura. 2.9. Graus. Procedimento NDB. Zulu. Para pista. 1.0. Pista em uso. 1.0. ILS pista. 1.0. Inoperante. Controle Salvador. 1.1. 9 decimal. 8.0. Torre operando na frequência. 1.1. 8 decimal. 9.5. Solo. E tráfego. 1.2. 1 decimal. 9.0. Atenção, taxiway Alpha, interditada. Entre taxiways India e Juliet. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 122 decimal 5. Informe que recebeu informação papá. Salvador International Airport, information papá 17530. Semana 2190. 2190, meia 2. Tarde autorizada, chegada na Mari, desça para o nível 080. Boa tarde, até o 80 na Mari, poderia voar ETAP? Inicialmente mantenha a chegada, número 3 na aproximação. Quente, mantendo o 3290. Azul 6973, chama centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 35 no backup 38, obrigado, tchau. Salvador, uma boa tarde, 894, sempre é uma trompada. 3894, boa tarde, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível 090. A Mari, desça o 090, bastante contínuo, aqui, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, desculpa, a gente mantém a chegada quando o mais próximo será autorizado, que é 3894. Sente o Mike de Leste Romeu. Puxa pela mente. Do 2591. Vai fazer a sua equipe de solo, se direcionar, reporte pronto para o ataque. Chão de velocidade 2509. Vai iniciar um procedimento 3190, a partir do ferramento 366. Sente, 3190, complete procedimento, chame a torre 118 decimal 95. 11895, semanal 90. Papa Romeu 90 Erótica Whisky, chamando para regresso. Papa Romeu 90 Erótica Whisky, mantém as condições visuais e o ajuste 1-0 no UNO. Autorizado direto de Ciasa, reporte visual com campo. Autorizado Ciasa, reporte horário visual com campo, 90 Erótica Whisky. Azul 2789 tem condição de volta para a Ravita 366 e completar o procedimento? Afirmo. Azul 2789 tem condição de estar presente e voltar para a Ravita 366 e completar o procedimento? Afirmo, 100%. Gente, voei direto Serra Vista 366, ainda descendo para o nível 080. Informo tráfego 11 horas, a 10 milhas, mantemos 065, Papa Alfa 34. Gente, o tráfego monitorando, DS pro 80, dá pra gente iniciar na pista 360. 3890, dá presente, voo Serra Vista 366. Dá presente, Serra Vista 366, tá? 3290. Controle, como você é passado? É Serra, frequência livre. Corpo 2789 vai necessitar de redução? Negativo, numerando na aproximação, azul 2789. Número 45, boa tarde, autorizado chegada, bom filho, separa 4, correção, separa o nível 080, inicie redução de velocidade 250 nós, número 5 na aproximação. Gente, quando mais próximo será autorizado o gol no 645. 2789 atingindo 80 para prosseguir. Azul 2789, tráfego superado, desça para 2500 pés, autorizado o procedimento RNAV, reporte passando Serra Vista 366. DS 2500, autorizado, reportará Serra Vista 366, confirmando no 09. Afirmo no 09. Gente, 2789. Controle Salvador, Papa Romeu, novembro, era só isso, que na proa da rotatória visual com o campo. Ponte Papa Romeu, novembro, Oscar Whisky, está na torre 118, decimal 95. Estamos na torre 1895, novembro, Oscar Whisky. Tem 3290, desça para 2500 pés, ajuste chama 011. Para 2500, 1-0-1-1-3-2-0. Novembro, Oscar Whisky, na proa da rotatória visual com campo. Romeu, novembro, Oscar Whisky, autorizado a final 17. Reporta através da RIMAR. Estão através da RIMAR, novembro das 8. 19, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Pérsulo 17, nível 360, saída Arbor, Elefa, escola da 10, primeira curva direita, transponder 5462, frequência do controle Salvador 119, decimal 8. Uno, boa tarde, autorizado a linha da colapso no zero, vento 100 graus, 1-1 nós. Vento, grau de ar, 2-1 graus. Treinamento correto, reporte pronto para o pushback e treinamento. Informo tráfego 12 horas a 7 milhas, como Nordeste, cruzando nível 070 para 2500 pés, um alfa 320. Controle de Salvador, gol 1966, chamação papá, passando 200, até o 1950. Gol 1966, boa tarde, aciona identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 090, redução de velocidade 250 nós, número 6 na aproximação. Reduzindo a velocidade, solicita a final da RNAV, instrução na gráfica. Sente. Para possível, a proa do 366. Sente o gol 166, quando mais próximo será autorizado. Passou 367 para ajudar, está dando uma encurtada, o 2789, já vou no 372. Sente, está autorizado o azul 2789. Tom 3290, autorizado procedimento R9 Sistema 0, repartição do Serra Vita 366. Autorizado R9 da 10, Tom 32, passando. Pronto, Tom 3894, está inicialmente nível 080. Abatão Angulosa Golf Kilo, deixa para 4.000 pés, ajusta na 0 no 1. Azul 2591, decola aos 24, chama controle Salvador 119.8. 7198 agora com controle. Obrigado, amigo, boa tarde a todos e até a próxima. Guardião 08, plano modificado de uma MAG 25, deixa para 1.800 pés, o ajuste chama 0 no 1, direto Paris. Tá projetado 4, deixa para 3.000 pés, o ajuste chama 0 no 1. Desce para o 050 com 1.000. Olha aí, Salvador, muito boa tarde, azul 2591, decolado na Coral, cruzando 2000, iniciando pela direita. Chamando a torre 1895, 2789 estabilizado, obrigado, bom trabalho, senhor. Obrigada. Foi Salvador, boa tarde, azul 2591, decolado. Azul 2591, boa tarde, contato radar, suba para o nível 160, após 2000 pés, autorizado direto Coral. 2500 agora, iniciando a própria Coral, então, azul 2591, subindo para o 160. Papatango, Oscar, Golf Kilo, curva direita, proa 040, limite magnético 100. Direita 040, limite para a satélite, em braço, Golfo. Channel 6143, clear bank arrival, send flight level 090, reduce speed 250 knots, number 7 patrol. Tom 3894, inicie redução de velocidade para 1909. Deixa para 2.500 pés, após o TAP, vou encerrar a vista 366. Afirmativa após o TAP, voa para 366, o Tom 3894. 3894, inicie redução de velocidade 1909, vai seguir tráfego a 8 milhas à sua frente. Bem, prosseguindo para a pouso em Salvador, confirme. Bem, já posso parar da barra o Mike Black sumiu. Pode prosseguir na descida do Tom 3894. Tom 3894, voo Serra Vita 366, deixa para 2.500 pés, o ajuste é na 0 no 1. Ei, com 1.011, voo 366, descendo para 2.500, para 3894. O voo 1966 pode prosseguir a descida? Voo 1966, deixa para o nível 050, complete redução de velocidade 2109. Vai seguir um Charlie 208. Aqui é 5.000, vai seguir um cara lá, reduzindo então, no Papatão Gótica Golf Kilo, curva direita, proa 065. Direita 065, Papatão Gótica. Alfa Golfo Zulu confirmando, irá fazer o procedimento MDB Zulu da pistana zero. É pra você. O 73290 estabilizou. 73290 complexo, está na torre 118, decimal 95. 2895. 73894, reporte passando Serra Vista 366. Matheus vai reportar 3894. Salvador, 73290, 3 milhas por 372. Quilo, entrevista 04 Lima, atento ao balizador. Alfa Quilo, pode 3, 4 Lima, graças. Direita 070, 12 para o NDB Zulu da 1-0, e 645, redução de velocidade 2-1-0 mais. 2-1-0, bom. Voo 1166, operação para sequenciamento, curva esquerda proa 010, limite magnético 100 de Sintra. Esquerda 010, 100 de Sintra. Final visual com a pista 3290. 30 pouso, 100 graus, 149. Leve pouso, 90, 3290. 118, decimal 95. Boa tarde. Boa tarde. Luna 645, desce inicialmente nível 080, informe tráfego, sua posição de 11 horas, 10 milhas, mantendo 065, catástrofe 34. Luna 645, veteração para sequenciamento, curva à direita, proa 245, limite magnética 1-10 de Sintra. Informar que o piloto sumiu. Voo 1166, tem condições de voo Serra Vista 368 da presente? 368, aguarde. Informativo, tem. Tem, se voo Serra Vista 368, deixando para 4000 pés, voo 1166. 368, 4000, 1166. Salvador, boa tarde, TAM 3894, está passando o 372, a visual em Batrava. TAM 3894, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Na escuta, 3894. Pátio Índia, considera a torre 98, decimal 95. Voltímetro no 0, no 1, no 1011. Tem um bom voo, boa noite, 69. Pátio Índia, considera a torre 98, 1011. Boa noite, 69. Obrigado, uma boa tarde. 390. Salvador Cordial, esse é o SAM 3290, livrou. Autorizado o procedimento R9, até Serra Vita 368, veio Serra Vita 366, desça para 4.000 pés e inicie redução para 1909. Aqui, iniciando a redução, após o 368, autorizado R9 de soma zero, do 1909. Goma 645, curva à esquerda, proa 210, limite magnética 100 de Simbra, desça para 4.000 pés e ajuste soma zero no 1. Chama 6143-5580, vector in 5 space, turn the right in heading 240. Chama 6143, reduce 5 speed to 2109. Goma 645, completo de redução de velocidade, 1909. Amatel, Amatel. Amatel, Angola, Extra, Golf, Kilo, completo, chame a torre, 118, decimal 95. Golf 95, muito bravo, Extra, Golf, Kilo. 35, Iberia, direita, 121, decimal 9. Direito, 21, agora. Aí, boa tarde, só passar a nossa Golf Kilo, está acertando a 100 de Sintra. Boa, tá 3894, levou a pessoa. Contato visual, ajuste na 0 no 1. Mostra a Golf Kilo. Alfa e Juliette, tô 62, já tá 3894. Qual a temporada? Vão no 869. Ok, linda cola, vento no 20 graus, no 39. Gol na 645, da presente, voo Serra Vista 368, desça para 4.000 pés. Autorizado o procedimento R9. Até Serra Vista 368, voo Serra Vista 366. Final da RNAV, está estabilizado. Gol 966, completo procedimento RNAV, chama a torre, 118, decimal 95. 295, gol 966. Chama 6143, turn left in heading 200. Left heading 200, mantém 0, 7, 0. Chama 6143, touch level 060. Traffic travel o'clock, crossing flight level 050 to 1500 feet. Por Salvador, boa tarde, 169. 3 nós, pouso autorizado, capoeira 1 a 0. 1 a 0, gostei. Rapaz, o pouso prossegue para qual parte, o outro gostei? Principalmente parte 3, senhorita. X-ray? Parte 3. Operação X-ray? Valores, isso. Ok, gente. Ajuste na papal, ajuste na 0 no 1. Olimpo 08 tem condições de voar na proa 040? Então, Guardião 08 tem condições de voar na proa 040 para evitar tráfego? Pessoal, 040, Guardião 08. Através do Costa Azul, proximidade com o Serra Luiz Pirota Lima, vai manter o setor em sobrevoo 307 sobre a água, mais direto ao meu. Tente mais direto ao meu. Oceanatic Sua 43, Fly Serra Vista 368, distância 5,000 feet, permite 101. Guarda Serra Vista 368, transportado por Washington. 016, aguardo 1,6, a nossa autonomia de 3 horas alterando o material. Viagem chama 01, via corredores, reporte se asa visual com campo. Olimpo, correção, Guardião 08 da presente foi se asa. Guará, se asa, o Guardião 08. Gol no 645, reduza para a velocidade de aproximação, complete procedimento R9, chama a torre. Gol no 18, decimal 95. 795, gol no 9. Vai, torcendo a 6201 no portão 4, chame pronto com o chivé que sonamento. Guasca Golf Kilo, Solas 41, agilize liberação via taxa delta direita e chama o Sol em 121 decimal 9. Vento 1 a 00 graus no 2 nós, pouso autorizado. Pouso. E prosseguir até o pátio 3, atento à posição de estacionamento, atento ao sinalizador. Tá bom. 645, sente, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando, gol no 645. Mantém a posição, aguarda a autorização. E reduz chapel speed and call tower frequency 118.95. 1 Whisky Kilo Zulu. Informa o tráfego sua posição de 11 horas a 4 milhas. Charlie 208 cruzando 2.000 pés para 1.500 pés na proa de Seasa. Sim. Confirmo. Uma foto de sangue no estúdio imediato. Recolagem autorizada. Vento no 00 graus e no 5 nós. Tirou. Azul 2591, serviço radar encerrado, 60 milhas sudoeste de Salvador, sendo controle em Léo, frequência 120, décima 1. Hotel Juliette Serra, boa tarde, mantém as condições visuais, ajuste chama 011, aciona o código 01146, direto para o Itapuã, reporte através do Parque de Situação. Gol no 869, estamos sempre Recife, rumo a 26 decimal 0, ao CRN 128 decimal 8. 0288, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, é o Papatango do Victorinho da Juliette. Papatango, Victorinho da Juliette, prossiga. Victorinho da Juliette, que está aí no Lourenço, para Salvador, passou para a Zona Sul, Gabriel Tari, passou para 1510, acionado 0160, com 06 a bordo, Victorinho da Juliette. Gente, Papatango, Victorinho da Juliette, mantém as condições visuais, ajuste chama 0 no 1, via corredores, reporte na Ciaga Visual com campo. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Lima, Fox Tango. Papa Romeu Lima, Fox Tango, contato radar, chega para o nível 400, saída da Rio. 400, quando possível, pode curvar direita para o Admotiva. Certo, Lima, Fox Tango, aguarda a coordenação com o centro Recife. A escuta então, subindo 400, Tango. Controle Salvador, boa tarde. Azul 2709. 2709, aguarde. O Guardião 08 está na torre, 118, decimal 95. 2895 na torre, Guardião 08, grata. Livrou, Passo Azul, controla da Matatinha, mais direto meu. Sente, o Mike Vilete é meu. O 7 reporta através da RMA, aguardando autorização de pouso. Repassará através da RMA, aguardando autorização para pouso 08. Decolou em Espírito Santana, para Salvador, no momento na proa de Ponte, decolando aos 1942, salicito 08. Gente, Azul 2709, confirme se acertou o plano de voo. Controle. De bom, no momento está com a referência visual mantendo a 075, caso não tenha, não disponha, a gente pode fazer aqui no momento. Sente, vamos que a gente não tem o plano de voo do senhor. O senhor efetuou o plano de voo? A companhia efetuou a DLA para esse voo. Gente, o Azul 2709, acione o código 0147, inicialmente mantém as condições visuais no nível 075. É,